depende, me disse adeus. Levo contigo a nossa história, nossos desejos, todos os sonhos meus. Me deixou aqui sem nenhuma esperança, somente a lembrança ficou desse amor. Coração tá chorando agora, feito criança. Brinquedo quebrado não tem mais valor. Amanhã vai lembrar do que foi nós dois. Descobrir que me ama e depois vai saber que foi seu melhor caminho. Você brincou com o meu coração, fique com a solidão. Me deixou aqui sem nenhuma esperança, somente a lembrança ficou desse amor. Coração tá chorando.